parceiros, tá ligado? Acelera aí, irmão, que o baile tá começando. Calma aí, tiozão, já já tô chegando. Eu tô devagar, é que os coxinha tá filmando. De longe escuto sons, pancadão que contagia. É baile no cerrado, é só periferia. Logo que entrei, pura reflexão. Já trombei meus camaradas, do retrato é sangue bom. Acendo um cigarro e vou falar com os drão. Salve, salve Ramon, e aí conexão. Traz esses malote de nota de 100, que eu já fiquei sabendo, LDC vai vir também. Pensamento positivo, irmão, eu quero é mais. Relato periférico, chegou pedindo paz. Ô louco aí, maluco, olha os seis bocão. O Jorda e o Tropa descendo de opalão. Só paloso no gingado, sem arrumar problema. E aí, Artok, meu truto é nós na cena. Os malucos esparradão também encostaram aqui. Fui no bar pegar uma branja e trombei o MT. Malandro bom vem chegando, salve, salve, mano, Rude. Também vem meus parceiros, o Coreia e o Hollywood. Cinco conto leva a erva e os moleque não adianto. Os cara lá da tribo vem de... Subconsciente, AGR. Só ladrão na rima, sempre de cima. Com os revólver e os irmãos de Planaltina. Fui lá fora tomar o ar, curte só o proceder. Dei de cara com os malandros lá da banca de rolê. Sobrevivente tá na área, sei periferia, telequim. O Henrique com uma pá de correria. O arsenal tá cabuloso e nos falantes é muita treta. Tamo junto, é nós que tá. Química perfeita, vários mano e várias mina. Então essa é a soma, é rap feminino. Irmão, chegou as dó no paredão, treme o salão. E a Cruel manda em Brasília. Prazer em fazer parte de toda essa família. É baile no cerrado, é rap nacional. Ligaram todos os que o bang é de mil grau. Então vou me jogar, que a fita é o seguinte. Berna e bombeta, já tenho meu convite. É baile no cerrado, é rap nacional. Ligaram todos os que o bang é de mil grau. Então vou me jogar, que a fita é o seguinte. Berna e bombeta, já tenho meu convite. É isso mesmo, tamo junto, curte o baile pro CV. DJ Marquinhos que comanda e faz o salão tremer. JP, Mano Lê, chega daqui a pouco, pregadores, essa é a cena. M2R na sequência e os coisa ruim se afasta. Mãozinha, esse é o lema, ser sofredor não basta. Olha só quem constou, mostrando seu valor. Raciocina rap na sequência, demorou. O rap de Brasília comanda na função. O Boca e o Dom Secreto com uma banca de ladrão. Combate periculoso, só os malandros na rotina. Falaram que só vão embora quando der seis da matina. É tudo nosso, Deus é mais, na balada é sem migué. Manda um salve pros irmãos do proceder da fé. Cola mais na roda, SDF é meu camarada. E aí, Luquinha, é tudo nosso e não dá nada. O barato é muito louco, então nós curte a lombra. Se liga o RAV, vai mandar o grave bomba. De longe veja as prata, olha lá quem tá lá em cima. Acho que é o Dom Gerson com os mano lá da firma. Piri Night põe na mesa lá pra rapa de Samamba. Pacificadores, o baile tá bombando, vai dar maior hip hop. Chega aí discriminados, canta aquela do Ciclope. Vamos até sair na mídia, no canal do Proceder. Nego Márcio chega mais, filma aí Rap TV. DJ Mixer também veio e a internet explodiu. É o palco MP3 mais ouvido do Brasil. Altos loucos do Denox, me ligou, é só zoeira. Chegou 3 da manhã, o grupo do sexta-cheira. Os mala liga o QR, Brasília é meu lugar. O frevo vai rolando até o dia clarear. Paredão treme o salão e a Cruel manda em Brasília. Prazer em fazer parte de toda essa família. É baile no cerrado, é rap nacional. Ligaram todos os que o bang é de mil grau. Então vou me jogar, que a fita é o seguinte. Berna e bombeta, já tenho meu convite. É baile no cerrado, é rap nacional. Ligaram todos os que o bang é de mil grau. Então vou me jogar, que a fita é o seguinte. Berna e bombeta, já tenho meu convite. Valeu. www.djmixer.rg3.net. Nacional.